Nós ministramos aqui, irmão, há poucos dias, que precisamos tomar algumas atitudes diferentes toda semana, num rumo bem claro de volta para o propósito que Deus tem na nossa vida. E eu quero desafiar você, se você não ouviu ainda, tem aí o CD Sansão, Precisamos Restaurar os Dons. Nós precisamos diminuir a velocidade e o acúmulo de coisas do nosso dia a dia. Um mundo de coisas que a gente dá um valor enorme e que não frutificam e que nos entopem o tempo todo e nos faz rodar o ano inteiro desesperado e terminamos um período estressados e não gerou fruto algum. Nós precisamos abrir mão dessas coisas para ter mais tempo de ir na palavra do Senhor, tempo na presença do Senhor. Você pode. Diga para você mesmo, eu posso. Eu tenho horários do meu dia a dia, nessa semana ainda, que eu posso aproveitar melhor para ir para diante da palavra. E assim o Senhor vai transformar toda dor em crescimento. A palavra do Senhor diz em Efésios 3, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Segundo o livro do apóstolo Sóstenes, lá na Bíblia, que você não vai ler ainda nessa terra, mas vai ler em algum lugar, algum tempo dessa eternidade, você poderia ler da seguinte forma: que você se encha da palavra do Senhor, porque ela vem e traz cura para as dores, e faz com que eu e você subamos mais um degrau, e alcancemos a estatura, a altura, a nova dimensão de uma trilha que Deus tem para nós, e que não é alcançada se continuarmos rodando do mesmo jeito, com as mesmas atitudes, ou se retrocedermos. E aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, não apenas cresceu o que a gente achava que ia crescer com a nossa força, mas muito mais. A esse seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Em Colossenses 3,16, Paulo escreve: a palavra de Cristo habite em vós ricamente, em toda a sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. Alguém já chegou para você e falou assim: você não pode agir assim. Alguém já falou isso para você, irmão? Olha, com todo cuidado, eu, com todo amor, me desculpa, mas eu queria, será que não era melhor assim? Será que, talvez não, tem alguém ao nosso redor nos alertando. Essa dor aí é para crescimento, não é para você guardar ela e cuidar dela, não. Não é para você fazer dela o seu centro de atenção. Não é para você chorar essa dor o resto da vida, é para você crescer. Segunda coisa, quando a dor vem, ao invés do inimigo nos levar para o buraco, nós nos levantamos pelo poder das promessas e os planos de Deus em nosso favor. Senhor, eu estou aqui, rodando aqui, igual uma barata tonta, cansado, inventando cada dia uma coisa para ver se a vida melhora um pouquinho, descobrindo alguns que eu posso descarregar minhas raivas e arrumar culpado. Eu não vou retroceder, não, vou ficar rodando aqui. Senhor, mas tem uma parede aqui, tem um degrau aqui que eu preciso subir, eu não dou conta, mas um dia eu ouvi que o Senhor tem uma promessa, o Senhor me disse que me faria mais do que bem-aventurado, vencedor, o Senhor me disse que o Senhor pode me levar a essas alturas, então, Senhor, eu quero tomar posse das tuas promessas, eu não vou ficar parado nesse lugar aqui, eu não vou ficar curtindo essas dores aqui, eu não vou muito menos retroceder, eu vou tomar posse da tua palavra, tua promessa, eu vou crer no que o Senhor disse, eu vou proclamar o que o Senhor disse, é alto demais para mim, mas eu vou alcançar lá. E pisar o inimigo, irmão. Eu vou te dizer uma coisa com toda sinceridade. Por mais que eu seja um sujeito falho, se eu prometer a você, saiba você, eu vou buscar cumprir. Se eu esquecer, se eu falhar, aquilo vai ser um peso dentro de mim, por causa do caráter de Cristo na minha vida. E eu sei que é assim com você também. Se eu, prometendo algo simples, vou cumprir, imagina Deus. Obrigado. Você acha que Deus não vai cumprir? Ele diz assim: filho, eu vou te pôr na igreja, aonde eu concedi os ministérios, para que você cresça, até alcançar a estatura de Cristo. Cresça, amadureça, se torne frutífero. Você está querendo ser melancia? Eu não quero você melancia. Eu quero que você cresça. Você vai ser uma árvore frondosa, grande. É uma promessa do Senhor. E a gente vai... Eu estou com dor. Aí o médico... estou com dor, toma isso aqui, dor. Toma isso aqui também, dor. Mais dor. E o câncer mesmo não é curado. Só dia após dia vai tomando um remedinho. Dor. Vai passando. Ah, já estou bem. Melhorou, já estou sentindo nada. Oh, que fase boa. Mas a doença está lá. Eu e você precisamos nos lembrar da promessa do Senhor. Portanto, Hebreus 4:1, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos não haja algum de vós que pareça ter falhado. Temamos que haja algum de vós que pareça ter falhado. A promessa foi deixada, mas tem alguns que falharam. Capítulo 10, verso 22 de Hebreus. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Eu vou confessar, estou aqui, meu Deus, me perdoa, porque eu estou até perturbando gente ao meu redor que me ama e está me tolerando dentro de casa, mas eu com as mesmas picuinhas, as mesmas coisinhas, anos após anos e não cresço. Oh, Senhor, me perdoa, eu vou proclamar aqui, o Senhor tem uma promessa para a minha vida e o Senhor é fiel para cumprir a tua promessa, eu vou me levantar desse lugar e eu vou saltar mais um degrau aqui. 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. 1 Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa. Se ele cumpriu para o dia 25 às 15 horas, vai ser no dia 25 às 15 horas. Por mais que nós achemos que está demorando muito, ele não retarda a sua promessa. O cumprimento da sua promessa é no dia e na hora exatos que ele programou. Porém, agora Pedro vem e nos mostra o nosso lado. Só que ele não mostra nos acusando, ele mostra declarando a reação do Senhor. Ele é longânimo para convosco. É o mesmo que Pedro estivesse dizendo assim: ele tem o tempo certo da promessa. Mas nós damos muita volta para chegar no dia e na hora da promessa. Nós inventamos tantos atalhos e nos perdemos pelos nossos caminhos que custamos chegar no lugar exato em que ele disse: esse é o lugar em que desce a promessa. Por isso ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, senão que todos se arrependam. Senhor, eu me arrependo de estar vivendo assim. Eu inventei um monte de parques. Eu inventei umas ilhazinhas, eu inventei uns oásiszinhos assim. Quando eu estou cansado, enfadado de um, eu vou para o outro. Quando eu estou enfadado de um, eu vou para o outro. Mas eu, na verdade, só estou nesse lugar aqui, ó. Eu não saio, eu não cresço, eu não mudo, eu não prospero. Senhor, eu só estou nessa coisa aqui e isso está me causando mais dores ainda. Mas, Senhor, eu tenho uma promessa e eu tomo posse dessa promessa. Eu me arrependo de viver assim e o Senhor vai fazer com que a promessa chegue a mim, porque é a tua palavra. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará, ou havendo falado, não o cumprirá. Ele não disse que a igreja é para o meu crescimento, ele não disse que a comunhão no corpo é para o meu crescimento, ele não disse que o propósito dele do reino é para o meu crescimento, ele vai cumprir e ele não mente, e ele não falha, ele não muda isso, e eu creio nisso. Primeiro, quando a dor vem, arrume tempo para buscar a palavra. Quando a dor, segundo, quando a dor vem e o inimigo quer te levar para o buraco, se levante para proclamar o poder das promessas de Deus. Terceiro, quando a dor vem em desafios que nos mostram nossas falhas, fraquezas, defeitos e problemas, renda-se. Irmão, é a Dani que me mostra erros que ninguém nunca mais vai me mostrar. Se eu não me render aos meus defeitos, aos meus erros, diante dela, eu só vou aumentar a dor e não vou ter crescimento. O sábio diz assim: é melhor a ferida feita por quem ama do que a bajulação do hipócrita. São os de dentro da nossa casa que vão poder dizer a cada um de nós. Pode perguntar a eles: como que eu procedo? Não, fala para mim. Não, eu quero saber como é que eu reajo. O que que você pensa disso de mim? Não, deixa para lá. Não, eu quero saber. Não, aí daqui a pouco você vai ver ele dizendo assim: não, porque você já sabe. E se você insistir, você vai ouvir ele dizendo assim: não, na verdade, você não vai gostar do que eu falo. E se você insistir, ele vai falar assim: você quer mesmo que eu fale? Que bom que você está rindo. Que geralmente é porque você identificou a circunstância. Mas, irmão, são as pessoas que estão perto de nós que têm condições de dizer tua falha, teu defeito, teu erro, teu problema, suas atitudes, o que precisa mudar. Então, quando a dor vem, eu preciso me render e encarar minhas falhas, minhas fraquezas, meus defeitos, meus problemas. E ainda, quando a dor vem e alguém expõe os meus limites, eu não posso reagir com orgulho. Porque nós vamos, nessa vida da terra, encontrar todos os dias alguém que nos desperta para os nossos limites. O que eu não posso, o que eu não consigo, o que eu não tenho. Nós vamos ter nessa terra sempre pessoas à nossa volta que expressam para nós aonde eu não posso ir. Mas eu queria. E quem é ele para falar que eu não posso? Nós vamos ter pessoas que nos expõem nossos limites. Você está no paredão, moço. Não adianta ficar inventando mais coisa, não. Não tem mais o que você inventar. Você está, esse é o teu limite. Não inventa. Quando a dor nos expõe nossos limites, é melhor ir para o altar e dizer: Senhor, eu me rendo. Eu me rendo. E se o Senhor está dizendo através de alguém, é melhor dizer: eu reconheço. Eu reconheço. Você está certo. Você está certo. Como é difícil para a gente falar isso em tantas circunstâncias. Eu voltei aqui para pedir perdão a você, porque você está certo. Eu é que estou precisando de mudar muito toda a minha vida.